Fala galera, eu sou o Júlio Oliveira e esse é mais um Curto Circuito Underground Sessão Barulho aqui na sua, na nossa e na minha rádio comunitária Aconchego. Para você escutar a Rádio Aconchego, basta acessar radioaconchego.milharal.org. Lá você vai poder baixar esse e outros programas da nossa grade. Estamos hoje na edição número 11, estamos no dia 15 de dezembro de 2020, né? Desse ano maldito, em que ninguém ainda deu uma conversa séria ou falou sério sobre a vacina e a imunização aí da população, onde quase 200 mil pessoas, 200 mil vidas se foram, e muitas delas devido a um descaso aí do poder público em relação aí aos cuidados básicos com higiene, né, em relação a essa proliferação desse vírus, né? Se você está em casa aí, tente ficar mais em casa um pouquinho, pelo menos tente ficar entre seus e entre as suas. Muito obrigado a você que sempre escuta aqui o Curto Circuito Underground de Sessão Barulho. E vamos logo ao que interessa, né? Hoje estamos na sessão Barulho, edição número 11, e o assunto de hoje é grandes discos nacionais pouco conhecidos. Faremos aí alguns programas com esse tom. Por quê? Porque, assim, existem várias bandas fuderosas aqui no Brasil, de underground, do punk até o metal, que tem uma discografia vasta, né? Ou até então tem uma discografia pequena. Mas que alguns desses discos são um pouco conhecidos. E hoje, né, nessa primeira edição desse programa, dessa série de programas, né, tocaremos aí um split LP, que, assim, para quem conhece as duas bandas, é um split LP pouco conhecido. E para quem não conhece, split normalmente é um material, seja em CD, em vinil, em fita cassete, ou até mesmo em plataformas digitais aí, lançado em parceria com uma, com duas, com três, com 100 bandas, enfim, né? E o split de hoje é Rastros de Porão e Cólera, né? E foi um split LP gravado em 1985, um split LP ao vivo no Teatro Lira Paulistana, que foi um reduto aí de cultura e de contracultura aí na cidade de São Paulo. Vale lembrar que foi lançado pelo Ataque Frontal Discos e que foi relançado depois por alguns outros selos, inclusive fora do país. É um split ao vivo que no lado A consta o Cólera. Falar dessa banda aí que compõe o lado A, o Cólera, né, que é um ícone do punk brasileiro, uma banda que ainda existe, mesmo aí tendo o Redson falecido em 2011, né, mas a banda continuou, que é massa, e continuou fazendo show, continuou gravando, e esse split aí é justamente na época da turnê do disco Tente Mudar o Amanhã, que foi lançado em 1984, né. O lado do Cólera consta aí com 8 músicas, a primeira música 1992, em seguida de Quanto Vale a Liberdade, a música número 3, Duas Ogivas, a 4, Funcionários, a 5, XOT, a número 6, Gritar, a número 7, Alucinado, e a número 8, Não Existe Mais. É isso aí, lado A desse split foda, um disco fudido aí que poucas pessoas conhecem, que vai tocar aqui agora na rádio comunitária Aconchego. Mete bronca, Gosma. 1992. Milhões de mísseis apontados para você. Milhões de pessoas correndo risco de vida a qualquer instante. Existem apenas poucas pessoas dominando a nossa vida por apenas um botão. É o urso e o USA. Não queremos as suas ogivas. Não, não, ogiva nuclear. Não, não, ogiva nuclear. Você está vivo, você tem mãos, você me enxerga, você me escuta. Não, não, ogiva nuclear. Não, não, ogiva nuclear. Você está vivo, pode gritar. Não quero a guerra, não quero sangrar. Não, não, ogiva nuclear. Não, não, ogiva nuclear. Você já pensou, você sem voz, sem enxergar, sem escutar. Você já pensou, você sem voz, correndo as roupas, sua pele queimando a sangrar. Dedicada a todos os funcionários que trabalham como empregado, que recebem ordens, que recebem pressão, que recebem tudo sobre sua cabeça, que não aguentam mais. Funcionários! perseguem. Uou! Querem te enganar, te fazer chantagem para te roubar. Eles te perseguem. Chantagem ocasional, tomada. Chantagem ocasional, tomada. Te dou um sorriso para esconder todas as trapaças que querem fazer. Eles te perseguem, eles te perseguem. Chantagem ocasional, tomada. Chantagem ocasional, tomada. Vamos gritar, gritar contra tudo que nós achamos errado. Gritar! Não vai adiantar, vai ter para vencer. Nós temos que gritar, gritar, gritar, gritar, gritar. Com força, pra ganhar. Com força, pra ganhar. Muitos temem a hora de falar, mas se não há jeito, nós temos que gritar, gritar. Gritar, gritar, gritar. Com forças pra ganhar. Com forças pra ganhar. Não vai adiantar, porque para vencer nós temos que gritar, gritar, gritar, gritar, gritar. Com força pra ganhar. Com força pra ganhar. Escuto voz. Sinto sede de viver. Thank you. Depois dessa aula de punk rock aí, com Cólera, banda formada em 1979, que esse ano aí tá completando 41 anos aí de existência e resistência, voltamos aqui com o Curto Circuito Underground, Sessão Barulho, edição número 11, grandes discos nacionais pouco conhecidos. Essa é a edição número 1, né, dessa série de programas que tocaremos. E é isso, estamos tocando hoje o Split LP Ratos de Porão e Cólera. Vocês acabaram de escutar o Cólera, como acabei de dizer. O lado B agora, antes de falar do lado B, deixa eu falar uma coisa super importante aqui para a Rádio Comunitária Conchego, que é o financiamento coletivo. Onde está o seu caráter? Deve saber te ver algum medo. Ora, se você enlouquece, depois quer fugir. Você pode ir lá no blog radioconchego.milharal.org, procurar lá um íconezinho do financiamento coletivo. Lá você aperta o ícone de doar e doa aí a quantia que você quiser. Lembrando que é muito importante aí para a fomentação aí da rádio comunitária livre, independente, da gente continuar produzindo conteúdo, tanto o Curto Circuito Underground e a Sessão Barulho, tanto os outros programas que rolam aqui na Rádio Aconchego. Dê uma força, se assim vocês puderem. E é isso, vamos logo pro lado B desse grande material lançado aí. Infelizmente eu não tenho essa preciosidade em material físico, mas aí existe a internet para isso, né? Pra gente piratear, pra gente baixar. Quando a gente não pode comprar, ou então quando a gente não quer comprar, enfim, a internet também é para isso. E é isso, o lado B desse fuderoso disco, o Ratos do Porão. E assim, foi na época que o João Gordo saiu, porque em 1983 foi lançado Crucificado pelo Sistema, já com a formação, né, que é Mingau, João na batera, Jabá e o Gordo no vocal. Aí em 1984 para 1985 o João Gordo sai da banda, e em 1985 o Ratos faz um único material, né, com oficial, digamos assim, com a formação clássica, né? Com a primeira formação, que é Betinho na bateria, ele volta pra bateria, João volta pra guitarra e vocal, e Jabá no baixo. E é massa, que é toda fúria, e é um som muito fincado na Finlândia, que a galera escutava muito na época. O Ratos de Porão, um ano seguinte, já lança o Descanso em Paz, já com o João Gordo e já com o Espaguete na bateria, né? Ou seja, esse split aí foi meio que gravado nas coxas, assim. Mas que é um puta material, assim, com o João com um vocal enfurecido e eles tocando clássicos. As músicas do Ratos de Porão do lado B, vamos lá, a primeira, anos 80, em seguida de Pra Que Zelar a Paz, depois Morrer, número 4, Asas da Vingança, depois Agressão e Repressão, a número 6, Obrigando a Obedecer, a número 7, Não Podendo Falar, a número 8, Condenado, a 9, Não Me Importo, 10, Crucificados pelo Sistema, número 11, FMI, e a 12, Pobreza. É isso, 20 músicas ao total aí desse split, desse grande disco aí, que poucas pessoas pararam já para escutar. Muita gente sabe que existe esse disco, mas não é um disco tão divulgado, até porque não existia uma prensagem também desse disco tão grande como existiu com outros discos das duas bandas, né? Tanto do Cólera, tanto do Ratos de Porão. E é isso. Vamos agora do puro punk hardcore São Paulista brasileiro aí, com Ratos de Porão. Mete bronca, Gosla. Vocês querem guerrear? mundo morreu, o ódio venceu. O que é que eu vou fazer? Doenças fardadas após mutilado, eu vou parar de ver. Morrer! Agressão e repressão. Fuck off! Voltamos aqui com o Curto Circuito Underground e Sessão Barulho, com o tema de grandes discos nacionais pouco conhecidos, né? Acabou de rolar o Ratos de Porão, que é o lado B desse split LP muito foda com Cólera, lançado em 1985 pelo grande selo Ataque Frontal Discos, e foi gravado ao vivo no Teatro Lira Paulistana. É isso, Ratos de Porão, um clássico, uma banda que também existe até hoje. E é massa estar tocando aqui material tanto do Cólera, tanto do Ratos de Porão, que poucas pessoas conhecem. E é massa. Antes, deixa eu só falar uma coisa muito importante. Antes de eu me despedir, né, já que terminamos aí o disco, as músicas, né, do programa, deixa eu só dizer para vocês que a equipe aqui do programa Curto Circuito Underground sou eu, Júlio, ou Júlio Oliveira, ou Juloy, na apresentação, no roteiro e na seleção musical, Diego, o Gosma, na edição de áudio, e Filiposa aí na edição musical também, Filipinho. Forte abraço aí a vocês. Próxima quarta estaremos aqui às 22 horas. Caso você queira baixar o programa, é só acessar lá o radioaconchego.milharal.org. Você consegue baixar esse programa e outros da nossa grade. E é isso. Se cuidem. Até a próxima. Valeu! Deixe sua cabeça funcionar.